comigo é porque gosta. O meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, um lepo, lepo. Vai! É tão gostoso quando eu ha, ha, ha. Comigo a rocha negona, vai! É do meu ha, ha, ha, ha, ha, ha. Olhar pro lepo, oh, é tão gostoso quando eu ha, ha, ha, é. Todo mundo dançou! É pro lepo, lepo, lepo. Da semana, música 13. Clap